Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Anderson, mais conhecido como Brunello. Tanta coisa tem para falar que nem sei por onde eu começo. Vamos lá, Marcos 16, versículo 15. Tive que saber de cor já esse texto. A palavra de Deus nos ensina, nos diz assim: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Amém? Queria dar início com esse texto. O tema dessa mensagem, o que é o Evangelho? E eu gostaria de trazer um esclarecimento com base na própria Escritura a respeito disso, do que é o Evangelho. Vejo que é uma grande responsabilidade nossa de compreender o que é o Evangelho. Porque nós temos uma missão, e essa missão é anunciar o Evangelho. Então, parto do princípio que não tem como você anunciar algo que você não conhece. Ou melhor, você não tem autoridade nem propriedade para falar de um assunto que você não conhece. Então, é necessário que eu e você conheça de fato o que é o Evangelho. Uma vez conhecendo esse Evangelho, isso aqui não se torna um peso. Esse ir de pregar o Evangelho, infelizmente, tem sido mais um peso, né, em relação à igreja do que algo prazeroso. Algo a qual nós podemos expressar como Paulo. Né? Eu prego esse Evangelho tanto em tempo como fora de tempo. A ponto que ele reconheceu, ai de mim, se não pregar esse Evangelho. Porque ele compreendeu a razão do Evangelho, ele compreendeu a missão do Evangelho, ele compreendeu o propósito do Evangelho a tal ponto que ele pôde expressar esses dois textos. Falar, ai dele, de não anunciar esse evangelho. A ponto dele compreender que isso tinha que ser anunciado, tanto em tempo como em fora do tempo. Então nós precisamos compreender isso também em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós somos gratos por esse tempo aqui. Obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos como igreja. Obrigado pela vida do meu irmão que aqui está, Senhor. Nós somos gratos a Deus porque a Tua Palavra tem sido exposta em nosso meio. Obrigado pelo Teu Espírito, a qual é o penhor, a qual é o selo, que nos leva a cada dia a ter convicção que aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, é a verdade. Pois é a revelação do Teu Evangelho a nós. A minha oração é que aquilo que está na Tua Palavra, na medida que eu expor ela aqui, eu oro para que o Senhor fale a cada coração aqui. Esse é o meu desejo. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Amém. Em relação ao que é evangelho, nós vamos fazer aqui agora um momento bem simples. 2 minutos. Com a pessoa que está aí do teu lado. Você não vai olhar para ela, ficar dizendo nada para ela, abraçando ela, nada. Pelo contrário. Você vai conversar com ela. Que nós somos uma família. Amém? Somos uma família ou não somos? Então você vai conversar com a pessoa que está ao teu lado e tentar responder para ela, ou enfim, os dois juntos, trocando uma ideia a respeito do que é o Evangelho. Faça isso agora. Você tem 2 minutos para isso. Vou começar a cronometrar. Vai lá. A pergunta é, o que é o Evangelho na tua concepção? Amém? Talvez aqui se eu abrisse para cada um vir aqui falar por alguns segundos, talvez teríamos uma grande divergência aqui em relação a opiniões do que de fato é evangelho. Porém, Paulo, trazendo uma instrução à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, nós vemos que ele ali nos traz uma instrução falando o seguinte: é até bom que haja divergência entre vós. É bom que haja vários pensamentos no meio de vós. Por que que ele fala? Veja o que o texto diz. Não precisa abrir. 1 Coríntios 11, versículo 19. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Então, de fato, essa divergência em relação a vários assuntos que nós temos aqui no nosso meio, é importante que exista, para que, de fato, através do diálogo, da comunicação, tenhamos um único consenso que é a base da palavra. Tenhamos um único propósito, um único entendimento, uma única revelação. Então hoje, nós vivemos em um mundo a qual, infelizmente, nós vivemos em estamos inseridos em um mundo a qual, me fugiu a palavra aqui, mas relativista, a qual uma verdade que muitas vezes diz respeito a mim, dependendo daquilo que eu creio, pode ser que para você não seja verdadeiro isso. Você tem uma opção de querer olhar se isso é verdade ou não. Então, infelizmente, nós vivemos em um tempo, em um mundo relativista, a qual as pessoas têm pegado aquilo que é absoluto, aquilo que é verdadeiro, e também tornado isso um relativismo, ou algo relativo. Então, o que nós temos que entender naquilo que diz respeito às Sagradas Escrituras, ou seja, o verdadeiro evangelho não pode ser relativo no nosso meio. Precisa ser algo absoluto. Então não pode existir vários evangelhos no nosso meio. Quando diz respeito à palavra de Deus, não pode existir várias interpretações. Partimos do princípio que, uma vez você expondo um texto, você lendo um capítulo e um número de pessoas, se existir três interpretações desse texto, duas tem que estar errado. Não pode existir três interpretações do mesmo texto. Ela tem que ter uma única interpretação e todos têm que chegar a um consenso mútuo em relação a isso. Então, no que diz o Evangelho, mesmo nós vivendo nesse mundo relativista, eu e você precisamos compreender, na verdade, o que não é o Evangelho. E o que não é o Evangelho é o que muitas vezes nós temos escutado e vivenciado dentro das igrejas hoje. Então vamos falar lá o que não é evangelho. Por exemplo, a comunidade Gólgota não é o evangelho. O estar aqui hoje não é o evangelho. O Gólgota Fest, que vai ter dia 10. Então o Gólgota Fest não é o evangelho. As bandas, excelentes bandas que temos aqui, não é o evangelho. O teu dom que você tem, seja guitarra, seja bateria, seja qual for, não é o evangelho. E muitas vezes nós temos tentado anunciar isso às pessoas como se isso fosse o evangelho. E uma vez as pessoas que entrarem aqui na Gólgota por causa desse suposto evangelho, que é a área musical que nós temos aqui, e com grande orgulho, não estou aqui desfazendo, pelo contrário, estou exaltando o dom de cada um aqui, mas a partir do momento que as pessoas entrarem aqui tendo como seus pressupostos que isso é o evangelho, a primeira música que ele não gostar, a primeira decepção que ele tiver em relação à área musical, ele vai sair daqui. Porque ele não está aqui pela motivação correta. Ele não compreendeu aquilo que de fato é necessário ser compreendido. Então eu e você, nós temos que compreender isso. Nós temos que começar a aceitar isso em nosso coração. E nós estamos aqui reunidos porque o evangelho nos alcançou. E a missão a qual eu e você nós temos é compreender esse evangelho para que, de um modo claro e prazeroso, eu e você também se torne um anunciador, ou seja, um embaixador desse evangelho, aonde quer que você pise. Então, em nenhum momento nós vemos aqui na Bíblia, né, textos aqui falando a respeito da igreja em si. A igreja é a instituição. Mas você vê aqui a Bíblia falando da igreja corpo de Cristo. Você pega tanto Corinto, Paulo falando sobre isso. Você pega ali na carta aos Efésios, Paulo instruindo a respeito desse corpo. Mas entendemos bem aqui a respeito deste cristianismo anunciado por Paulo aqui a respeito do que é a igreja, que é o corpo de Cristo revelado aqui na terra. Então aqui nós vemos muito bem isso. Porém, eu e você, nós não vamos encontrar aqui instituições. E até por que eu estou defendendo e tentando falar sobre isso? Porque se eu me atenho ao evangelho, muitas vezes anunciado por uma instituição religiosa, nós corremos o grande risco de estarmos vivendo esse relativismo mesmo dentro da igreja. Porque uma coisa é certa, gente, nós temos que aceitar isso. Hoje só existem muitas denominações na Terra. Só existem muitas denominações na Terra hoje, instituições religiosas, porque houve uma interpretação conjecturada das Sagradas Escrituras. Cada um interpretou do jeito que achava que cabia, e até então hoje temos aí tantas denominações que muitas vezes têm defendido coisas que, infelizmente, muitas vezes não é o Evangelho. Então, o que eu e você, nós temos que, em nome de Jesus, como indivíduos que faz parte da igreja, corpo de Cristo, é nos atermos ao verdadeiro Evangelho. Aquilo que, de fato, faz sentido para mim e para você. Então, acredito aqui que todos aqui, ao compartilhar aqui, chegaram num consenso da própria palavra original, da qual a raiz foi extraída para o português aqui, evangelho, que quer dizer evangelions no grego, que nada mais, nada menos é do que a boa notícia. Então acredito eu que todos aqui chegaram nesse consenso de falar que essa boa notícia. Porém, acredito eu também que algumas pessoas que foram até mais fundo começaram a especificar o que seria essa boa notícia. Começaram a falar de Cristo, começaram a falar da salvação, começaram a falar até então daquilo que era uma boa notícia. Essa palavra evangelho, ela foi aderido a essa boa notícia aqui em relação à propagação, né, dessa novidade de vida em Cristo, com base em uma missão que todo mensageiro tinha quando ele era listado no quartel, ou seja, no período de guerra. Após o término da guerra, na medida que o seu país ou sua nação ali alcançava a vitória, ele voltava para seus senhores e para o rei com grande alegria e júbilo para dar uma boa notícia, falar: nós somos vencedores, nós ganhamos a guerra. Porém, quando isso era ao contrário, segundo a história, muitos dos mensageiros tinham até medo de chegar perante os seus reis, porque dependendo ali como era passada essa notícia, o rei, indignado, entristecido com aquela situação, mandava matar o mensageiro. Então essa boa notícia, ou seja, esse evangelho, ele necessariamente precisa ser compreendido por mim e por você, para que você tenha prazer de anunciar ele. Eu não sei aqui quantos aqui têm cumprido esse texto aqui, né, de Marcos 16, versículo 15. E muitas vezes você escuta isso, dói no teu coração, ou seja, gera um jugo, um fardo em você, daquilo que muitas vezes você não faz. Convenhamos, vamos ser bem realistas. Você tem anunciado durante a semana o evangelho? Você tem falado daquilo que é necessário ser falado para que gere libertação nas pessoas, assim como tem gerado na tua vida? Primeiro, não fique bravo comigo, mas eu estou aqui porque eu tenho que falar. Primeiro, se você não tem falado, é porque o teu coração está cheio desse evangelho. A palavra de Deus fala que a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Então, se você não tem anunciado, não tem falado, infelizmente você não tem se enchido desse evangelho. Você não tem buscado conhecer esse evangelho com base na palavra. Então, incentivo que eu dou para todos aqui, que se dizem cristãos, que querem morar no céu juntamente com Cristo, e sabem que não existe outro caminho a não ser Ele, que só Ele tem a vida eterna. Então, você que crê nisso, se esmere em conhecer este evangelho, o poder desse evangelho. Então, o que definitivamente é o evangelho? O que é, então, o evangelho? De acordo com Filipenses 2, a partir do verso 6 ao versículo 11, se você quiser anotar aí simplesmente, para você ler em casa, Paulo, ele nos traz a boa notícia que o evangelho é o Deus encarnado. Todos os discípulos e todos os seguidores de Jesus, eles não tinham dificuldade em ver Deus agindo por intermédio de Cristo. Deus agindo por intermédio de Jesus. Mas todos eles, sem exceção, eles tinham a dificuldade de admitir Jesus como Deus. Tanto que Jesus, ele é crucificado devido a pronúncias a qual ele mesmo declarou sobre ele mesmo. Que ele era quem? Ele era o enviado de Deus. Ele era o filho de Deus. E acusado como blasfemo, ele vai para a cruz para até então cumprir um propósito voluntariamente a qual ele mesmo se entregou por amor a mim e a você. Então nós vemos aqui que Paulo, ele nos traz entendimento que essa boa notícia, que não tem nada a ver com instituição religiosa, a qual muitos infelizmente têm aderido aí a esse movimento de ser desigrejado, porque se adequaram à realidade de uma denominação e não entenderam de fato o verdadeiro evangelho, Porque se entendesse o verdadeiro evangelho, estaria aqui ou estaria em qualquer outra denominação, mas entendendo que não é a denominação em si, sim o evangelho que move ele a estar unido no corpo. Então Paulo aqui nos traz o entendimento seguinte, que este evangelho é o próprio Deus encarnado. Ou seja, Filipenses 2 fala o quê? Que ele sendo Deus, ele não se preocupou em ser Deus. Ele se despiu, ele se esvaziou de si mesmo. Ele se despiu da sua glória e habitou entre nós. Ele habitou entre os homens. Aqui se cumpre o que o próprio texto de João, capítulo 1, versículo 1, diz. Que aquilo que era o verbo, aquilo que era simplesmente o anúncio, aquilo que desde Moisés até os profetas era anunciado, a chegada de alguém que ia redimir, que ia salvar a humanidade. João 1, nós vemos aqui se concretizando isso. O verbo que até então era só anunciado, aquilo que era só uma promessa, aquilo que era só uma fala, aquilo que era simplesmente um anúncio, uma boa notícia, se concretiza, se habita no meio de nós, se faz carne, habita entre os homens. Então esse evangelho, a qual eu e você precisamos compreender, é isso. Esse Deus vivo, que habitou entre nós, que andou na terra para nos redimir. Isso é o evangelho. De acordo com Isaías 7, versículo 14, se cumpre Mateus 1, versículo 17, e Paulo afirma em Gálatas 4, 4, o evangelho nada mais é uma vida imaculada de um nascimento virginal. Ou seja, o poder de Deus manifestando na terra. Alguém sendo gerado em uma virgem. Alguém que foi concebido de um modo milagroso. A qual 700 anos antes, aproximadamente, Isaías vem e profetiza falando a respeito. Isaías 7, versículo 14. Nós vemos Isaías aqui declarando, falando, olhe, chegará um dia que esse Messias, ou seja, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele vai habitar entre vós. E ele vai ser gerado em um ventre, ou seja, em uma mulher pura, uma mulher virgem. E quando ele habitar entre vós, ele vos chamará, ou seja, ele vai se chamar Emmanuel, o Deus com vocês, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que está ali na terra. Então isso aqui se cumpre. Nós vemos que chega no momento em Mateus 1, 17, que isso se José todo ali, entristecido com a situação. Maria chega e dá notícia para ele que está grávida. Logo ele já pensa ali no adultério, pensando que Maria tinha traído ele. A ponto que pensa para não expor Maria, tenta até mesmo se separar dela, até que vem um anjo e anuncie. Fala aquilo que o profeta Isaías tinha declarado há 700 anos antes. Falando, ó, se acalme. Hoje está simplesmente se cumprindo. Não largue dela. É necessário que você fique com ela. Porque vocês vão criar o Deus Todo-Poderoso aqui na Terra. Vocês têm essa missão de estarem junto com Ele. Até que Ele cumpra o propósito. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Ter essa consciência desse Deus Todo-Poderoso que habitou entre nós. O autor de Hebreus 4, versículo 17, 14 ao 17, fala a respeito de alguém que habitou também entre nós. E fala aqui de um sumo sacerdote, a qual foi perfeito. Ou seja, o evangelho é um homem de corpo e sujeito às mesmas tentações e aflições que nós. Então Jesus, ele não só habitou entre nós, mas ele foi tentado tão igual você é tentado diariamente. Todas as provações, tudo aquilo que você enfrenta no teu dia a dia, Jesus passou por tudo isso também. Aí nós vemos a palavra testificando quando nós lemos lá em Mateus 4, a partir do versículo 1, falando da tentação de Cristo no deserto, após ele ficar 40 dias em jejum. A palavra fala que o Espírito levou ele no deserto para ser provado. E em meia aprovação, Satanás vem para tentar Jesus. E ali nós vemos que esse evangelho, ou seja, essa missão da palavra, Essa convicção do propósito a qual Jesus tinha em cumprir o propósito a qual o Pai tinha decretado para ele. A palavra fala que ele não cede às tentações. Então ele é alguém que ele foi tentado, mas ele não caiu na tentação, ele venceu a tentação. Então este é o Evangelho. Então se porventura um dia alguém chegar para você e perguntar sobre o Evangelho, creio eu e desejo eu que nada mais, nada menos do que isso você fale. Porque é isso que salva, é isso que muda, é isso que restaura as vidas. O que mais é o Evangelho? A morte na cruz. Nós temos aqui nos quatro Evangelhos. Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João 19. Falando a respeito do mesmo assunto. Trazendo a evidência. Cada um tem uma perspectiva diferente, mas todos se depararam com a mesma realidade. Todos aqui escrevem e relatam aquilo que de fato aconteceu. Jesus morrer na cruz, cumprir o propósito a qual foi incumbido a ele nessa terra. E testificando isso, nós vemos Isaías, próprio Isaías, declarando isso no capítulo 53, no seu livro, falando a respeito de tudo aquilo que Cristo ia passar na cruz do Calvário. Aproximadamente 700 anos depois, lá vemos Jesus passando por tudo isso. Vemos também um salmo messiânico que o próprio rei Davi escreve, Salmos 22. Ali você também encontra o relato de tudo aquilo que Cristo passaria na cruz do Calvário. Então nós temos aqui evidências claras que nos ensina a respeito do que é verdadeiramente o Evangelho, a qual eu e você temos como missão anunciar às pessoas aí fora. Ide e pregai este Evangelho. Ide e anunciai esse Deus encarnado, esse Deus imaculado que nasceu de um modo extraordinário, de um homem que viveu no mesmo corpo em que eu e você, porém foi puro, não cedeu às tentações, não caiu nas tentações. Alguém que morreu na cruz por amor a mim e a você, mas que também ele está ressurreto, ou seja, ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o Evangelho. Por que eu senti ele compartilhar essa palavra com você? Porque muitas vezes nós caímos no erro de ficar filosofando e entrando em questões teológicas que não vai mudar ninguém. E pelo contrário, vai só capacitar, vai dar informações para quem quer informação. Mas não é isso que nós precisamos. Nós precisamos aqui, de acordo com o texto, é anunciar o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que isso aqui. Aquilo que Cristo veio, além de se manifestar como Deus, o propósito a qual ele veio realizar aqui nessa terra. É isso que nós precisamos ter a consciência em nós, a ponto de nós vivenciarmos esse Evangelho em sua totalidade e ter prazer em anunciar ele às pessoas. Então nós vemos em Mateus 28, no versículo 6 ao 7, falando desse momento da ressurreição, onde alguns vão para visitar ali a sua tumba e aparece um anjo. E este anjo vem anunciar, por que procurais quem está vivo entre os mortos? Ele ressuscitou. Ele não habita mais naquele lugar lá. E esse é o poder de Deus. Esse é o evangelho que nós precisamos anunciar às pessoas. Nós precisamos estar declarando isso para que as pessoas compreendam. Marcos 13, versículo 24 e 27. Ele voltará e levará consigo os seus escolhidos. Amém? Isso é uma promessa. É uma promessa a qual eu e você temos que nos alegrar diariamente em relação a isso. Os momentos que você estiver aflito lá na tua casa, angustiado na tua casa, no teu trabalho, seja onde for, traga isso na tua mente. Traga isso na tua mente. Pô, Jesus vai vir me buscar. Logo, logo isso vai passar. O que eu estou passando aqui não é comparado a tamanha glória a qual eu vou viver com ele. Nós precisamos ter isso, essa consciência. E uma vez tendo essa consciência, esse evangelho precisa anunciar o perdido. É esse evangelho que eu preciso estar mostrando e falando às pessoas. Se nós pegarmos aqui toda a ideia de Paulo, Paulo escreve aproximadamente 13 cartas, isso? 13 cartas. Temos 4 que são as maiores, começando com Romanos, aí temos 1ª e 2ª Coríntios e temos Gálatas. Porém, você pega a carta a qual ele escreveu aos Efésios, e nós temos ali uma carta peculiar no que diz respeito à igreja. Segundo alguns teólogos, define que a carta aos Efésios seria toda a base teológica da igreja. Ou seja, toda a formação de uma igreja está ali, contido na carta de Efésios. Aí nós podemos pegar a carta de Efésios e separar ela em duas. Nós podemos separar ela, primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 3, o início do capítulo 4, nós podemos atribuir simplesmente algumas informações necessárias a qual eu e você precisamos ter. Aí nós pegamos do capítulo 4 até o capítulo 6, aí você já vê Paulo ali requerendo de mim e de você a prática em relação a esse conhecimento, a qual eu e você precisamos vivenciar essa totalidade. Porém, se nós pegarmos aqui todas as cartas de Paulo, nós conseguimos compreender aqui em vários momentos Paulo falando desse evangelho. Tanto que existem muitos livros a qual você pode adquirir aí para informação, até mesmo para ajudar você a compreender mais a respeito das escrituras e do evangelho. Tem lá Evangelho de Paulo, né? Ou seja, todas as cartas de Paulo. Quando você vai estudar, você chega a um único consenso, que Paulo, ele tinha também um entendimento, uma revelação com base daquilo que já tinha sido revelado nas Escrituras a respeito do Messias e de Cristo. E Paulo não só ele tem uma experiência com Deus, uma experiência com Cristo, que você aqui sabe muito bem da história dele, que não há uma mudança aqui de nome dele, já falei isso a vez passada, amém? Ele tinha esses dois nomes, tanto Saulo como Paulo, né? Porém, né, nós vemos que ele mesmo, tendo essa consciência, ele começa a ser chamado de Paulo e tem por opção até mesmo em se declarar como Paulo, porque a raiz dessa palavra quer dizer o menor. Porque ele chegou à consciência que ele, sem Cristo, ele não era nada. Ele não era nada. E que todo o conhecimento que ele tinha adquirido ao longo dos anos não ia servir de nada se ele não anunciasse esse evangelho puro e simples, a qual nós vemos aqui o relato em toda a sua carta. Claro que eu fiz aqui uma junção aqui daquilo que eu estudei na base nas cartas de Paulo. Claro que vai faltar muito mais coisa em relação ao que é o evangelho, mas veja como seria o evangelho na perspectiva de Paulo. O evangelho é a mensagem de que, nos últimos dias, Jesus, o Messias, por nos amar, morreu na cruz, derramou o seu sangue por nossos pecados, pagou a dívida que era contra nós e recebeu o castigo que merecia. Deus o ressuscitou para nossa justificação e, por sua graça, atribuiu a obediência perfeita de Cristo, sua justiça, àqueles que ele amou e que a recebem pela fé somente em seu mérito, somente e sem mérito algum. Então o evangelho, de acordo com Paulo, nada mais é do que isso. O Cristo que veio, que habitou entre nós, que nos redimiu, que olhou o ser humano completamente depravado, que é o que ele fala lá em Efésios 2, a qual nos traz entendimento que nós estamos condenados, nós estamos separados, nós estamos andando como filhos da ira, condenados já ao inferno. Deus envia o seu único filho para morrer por mim e por você. E através da atitude da sua crucificação, algo acontece. E esse algo acontece, muitas vezes nós temos um pensamento errôneo sobre isso. Nós achamos que o sangue de Jesus simplesmente nos lava do pecado e não faz isso. Pelo contrário, ele nos regenera. Porque se ele lava, há uma opção de você sujar de novo. Então não é lavar, ele te regenera. Então ele morre na cruz para que o Espírito habite em você e ele regenere, ou seja, você se torna uma nova criatura, sem mais pecado. Aí se você olhar lá Romanos 6, você começa a compreender tudo isso. Paulo fala que o pecado já não tem mais poder sobre você, que já não há mais para condenar você. Porém, ainda você vacila, porque você faz parte de um corpo corruptível. a qual você está aqui hoje, sentado e prestando atenção nessa palavra. Está aqui, esse corpo que está aí, é um corpo corruptível. Aí Romanos 7, Paulo fala, pô, o bem que eu sei que deveria fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer e sei que é mal, quando eu vejo, eu estou fazendo. Não é assim? Quando se vacila, aquele vacilinho que você comete, não te dá uma raiva? Não te dá uma tristeza no teu coração? Querido, eu espero que você sinta isso. Se não sentir, você precisa nascer de novo. Pelo menos eu penso que seja assim com aqueles que são nascidos de novo. A única diferença de um ímpio, ou vamos dizer assim, alguém que ainda não confessou a Cristo, aquele que não vive com Cristo, e eu e você em relação ao pecado, é que aquele que ainda não é de Cristo, ele peca e faz parte dele aquilo. Ele até se vangloria em relação ao pecado dele. Chocado, ele adultera, ele chega com os amigos no bar e chegava ainda com os amigos. Pô, sabe aquela então? Chegava. Agora a diferença minha e tua, que por mais que você vacile por causa do teu corpo, da tua carne corruptível, há um espírito que já está preparado, de acordo com Paulo, que habita em você, que é o que vai voltar ao Pai. Ele está em você e ele precisa constranger você. Ele precisa cumprir aquilo que diz em João 16, versículo 8. Quando Jesus promete o Espírito Santo, ele fala. Quando ele vier, ele vai ter três funções. Vai convencer você da justiça, do pecado e do juízo. Do pecado porque eu vou ao Pai. Da justiça porque eu vou ao Pai. Do pecado porque ele, ou seja, porque não crê em mim. E do juízo porque já está condenado. O mal já está condenado. Então se o Espírito habita em você assim como habita em mim, por mais que você vacile, eu acredito que ele mostra para você. Ele constrange você. Você fica todo tristão, fica lá cabisbaixo, né? Fica tentando achar folhas de parreira para se tampar, fica com medo, já quer achar alguém para jogar nas costas, admitir que o erro não foi teu, foi da mulher que até então nem a tua, que o Senhor me deu. Veja que eu minha, né? A mulher que o Senhor me deu, tipo assim, pô, se eu não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha caído. Veja que eu tinha que ser Adão, foi miserável. Então, muitas vezes nós fazemos isso. Quando nós caímos, quando nós vacilamos, nós temos essa culpa, essa acusação. Agora, o fato de você cair nisso, você precisa entender aquilo que 1 João fala. Se eu não me engano, 1 João 2 fala que junto ao Pai existe um advogado que advoga a vosso respeito. Basta você chegar e pedir perdão, reconhecer diante dele as suas falhas. Eu tenho uma ideia comigo aqui, não é uma conjectura, mas é compreender uma palavra, que esse fato de você chegar e pedir perdão para ele, nós vamos compreender esse ato. O pedir perdão aqui não é que ele vai olhar dos céus e falar assim, vou ver se eu perdoo você ou não. Na verdade, ele já foi perdoado. Quando ele morreu na cruz, ali já foi sanado todo o pecado na tua vida. Só que o fato de você olhar e ter a consciência que junto ao Pai está alguém assentado ao lado dele, à direita dele, a ponto de no momento em que você leva a tua mente cativa a isso, a essa consciência, a qual Cristo está lá junto ao Pai, quando você chega a pedir perdão do vacilo que você fez, não é que ele vá te perdoar, pelo contrário. O magistério em tudo isso é que você tenha paz no teu coração e a consciência de saber que ele já está junto ao Pai. E ele não vai descer na cruz de novo para pagar teu pecado. Ele já pagou teu pecado. Então pedir perdão está mais relacionado a você. É você ter consciência do vacilo que você cometeu durante o dia. Então eu parto do princípio que o pecado ele tem que... Vamos dar nome para isso. Né? Paulo não fez isso. Se você ler as cartas de Paulo, você não vê Paulo falando para você lutar contra o pecado. Você vai ver Paulo ensinando você a lutar contra a carne. Isso ele ensina. Contra o pecado, pelo contrário. Ele já risca ali e tenta trazer uma consciência para mim e para você que em Cristo Jesus nós já não vivemos mais debaixo da lei, porque a lei desperta o pecado. A lei evidencia o pecado. Aí nós entendemos aqui o seguinte, que o pecado ele tem que ser simplesmente um sinalizador carnal. Bonito, né? Mentiu, opa, se constrange ali, reconhece que errou, se desrespeita as pessoas, aí que vem a atitude de cristão, chegar perante as pessoas e confessar: ó, rapaziada, me perdoa aí que aquilo que eu falei hoje de manhã é mentira. Tem uma postura, tem uma atitude que te leva a um quebrantamento. E não só um convencimento que você errou. O evangelho é atitude. O evangelho é postura. Nós estamos falando aqui de uma boa nova que até então foi anunciada por Moisés e os profetas, mas que se tornou algo real. E ele vem na prática e morre por mim e por você. Ele cumpre o propósito dele. Então esse evangelho na minha vida, ele precisa ser real também. Ele requer uma atitude nossa, que é vivenciar tal evangelho na nossa vida. Eu também não creio que nós, como cristãos, uma vez impactado por esse evangelho, você passa por uma rua e se depara com uma situação a qual muitas vezes você pode ajudar e você passa direto e fala: ah, não, isso não é problema meu, que você lasca. Eu também não acredito nisso. Eu acredito que há momentos que nós, como igreja, nós temos que parar de orar, parar de super espiritualizar e começar a agir. Então a Bíblia já disse para mim e para você: tem duas blusas, viu um irmão necessitado, dê uma. Então não quero orar ali super espiritual, ah, sentir a Deus que é para mim te dar uma blusa. Pare, já está escrito aqui. Tem que ficar orando, tem que só ter no coração. Então, meu querido, hoje eu queria trazer essa mensagem para você. De coração, eu acredito, eu louvo a Deus por essa comunidade. Essa comunidade que tem me ajudado muito, me ajudou muito como pessoa. O tempo que eu fiquei afastado da igreja, quando eu voltei, eu pude me deparar com essa ideia desse verdadeiro evangelho, a qual eu preciso conhecer, a qual você precisa conhecer, a ponto de nós podermos anunciar esse evangelho a outras pessoas que estão padecendo aí fora. E amigos nossos morrendo. Tem jovens aí se drogando, se prostituindo, aquém do verdadeiro evangelho. Então não pegue isso como um fardo, pelo contrário, que isso te constranja. Deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração e, se necessário for, no teu assunto, chore na presença dele. Fala: é, eu estou devagar, meu. Eu estou no meu estado de conforto, achando que o Senhor veio na terra só para salvar ele. E já estou louco de bom de ter esse entendimento. Não é, meu. Precisamos anunciar o evangelho em nome de Jesus. Amém?